Eu sei que você não é bom pra mim, mas mesmo assim eu não resisto, eu quero. Cada vez que te vejo, meu coração acelera. Será que um dia você pode me amar? Porque você não pode me amar. Amor, eu quero você, só quero te ver sorrir, mesmo sabendo que não vai dar. Porque você não pode me amar. Amor, eu quero você, só quero te ver sorrir, mesmo sabendo que não vai dar. Eu sinto sua falta quando você não está. Meu coração dispara e é difícil disfarçar. Mesmo sabendo que você não é minha, te quero comigo, é tão irracional. Me ame agora. Amor, eu quero você, quero te ver delirar, mesmo sabendo que você não é minha. Porque você não pode me amar. Amor, quero te ver delirar. Farei você ir ao céu. Te quero comigo mesmo, sabendo que não vai dar. A esperança ainda vive em mim, de um dia te ter e sentir que o amor é real, que podemos ser felizes. Mas será que isso é só uma ilusão sem fim? Porque você não pode me amar. Amor, eu quero você, só quero te ver sorrir, mesmo sabendo que não vai dar. Porque você não pode me amar. Amor, quero te ver delirar. Farei você ir ao céu. Te quero comigo, mesmo sabendo que não vai dar. Não vai dar. A esperança ainda vive em mim, que um dia te ter e sentir que o amor é real, que podemos ser felizes. Mas será que isso é só uma ilusão sem fim? Você não pode me